Comodoro, bom dia, 173 horas. Boa tarde, 6 anos, faz tempo de aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguarde autorização, 173 horas. Dona 739 é avistado, ponto autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 039. Sente livre, pouso no 0, vento 739. Salvador, é o TAM 4777 passando o Índia Serra. TAM 4777, avistado, continua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, TAM 4777. Luno 739, solo 59, livre à direita, na Foxtrot, chame seu Luno 21-9. Direita, 29, Luno 739. TAM 4777, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 059. Autorizado, pouso, pista no 0, TAM 4777. Oscar Golf Kilo, autorizado final no 7, aguarde autorização de pouso. Oscar Golf Kilo. 4777, solo 01, livre à direita, taxi app, chame 121 na decimal 9. A Epson 219, TAM 4777. Oscar Golf Kilo, vamos autorizar a pista na 7, ventos variável 029. Francisco, Francisco, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, confirma o pátio após pouso. 5, pátio 5, agora vai ter, Oscar Golf Kilo. Vai ter, gente. Alfa Golf Sierra, torre. Alfa Golf Sierra, tá próximo de Serra de Queen, autorizado a PGL na 17, após o regresso de Serra de Queen. Gente, chama na Vestral da RMA, Alfa Golf Sierra. Chama na Alfa Golf Sierra. Oscar Golf Kilo, solo ao 04, autorizar táxi até a Baeté, o estacionar frequência livre. Alfa Golf Sierra, autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 140 graus, 059. Autorizado, Alfa Golf Sierra. Pontinho, Tan 3, Tan 98. Tan 3198, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 3198. Torre Salvador 1094, considera que está 10, pronto. 1094, autorizado alinhar e decolar de Tan 0, vento no 40 graus, 059. Autorizado alinhar e decolar, 094. Alfa-Golfo Sierra toca e mantém a cabeça da guarda remetida ou toque e já remete? Autorizado, toque e já remete, cara. Sim, se for uma Airbus da TAM, 10 milhas da cabeceira no zero. Sim, Alfa-Golfo Sierra. Afirmo, gol número 94, 140 graus, 049. Então a linha C decola. Realizando, autorizado já o backtrack e proa norte ao Alfa Golf Sierra, tocou ao 09. Utilizando o Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, aguarde transferência e mantenha a minha escuta para o norte. Mantenha a sua para o norte, Alfa Golf Sierra. Pouso autorizado, pistando 0, ventando 50 graus, 059. Felipe, pouso 1-0, Tan 3, 1-98. 1-0-94, decolada 1-0, chame controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. 208, bom dia. Felipe 06, após o tráfego nacional, autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Alfa Golf Sierra, chame controle Salvador 120, pistão 8. Demarão, bom dia, Alfa Golf Sierra. Tan 3198, solo 112, livre à direita, taxa sem eco, chame 121, decimal 9. 219. 206, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero grau, 079. Olimpo 06, decolada 114, curva na direita, aguarde transferência, corredor AG. Aguardando, agora aguardando transferência, eu peço, Olimpo 04, 06. TAM 3740, solo 06, livre à direita, TAS 3 Foxtrot, chame 121 na decimal 9. Beleza, Foxtrot, chame 121 na autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 079. Pista no zero. 319 na pós Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10. Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10, na pista 10. Gol 1162, solo aos 18, livre à direita, taxi Fox Trot. Chame 1219. Fox 219, Raul. Fox 1162. TAN 3191, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 049. Segue Siena na 10, tá? Salvador, muito boa tarde, o voo 1250, salva a vida do externo, baixar para o estado. Semana 250, salve estado, ponto autorizado, pistão 0, vento 90 graus, 059. Obrigado. 3191, decolado 120, chama o controle, Salvador, 90, 28. 3191, obrigado, boa. Boa. Voo 1250, na escuta. Você, né? Somos autorizados, pistola 0, vento 14, 0 graus, 0 Celsius. Voo 1250. Zero copiou, obrigado. Olímpico 06, gostei da aproximação, aguarde para estar livre. Continua a pista livre, 250, sala 23, linha direita, taxi Foxtrot, chame seu aluno 21, décimo 9. Foxtrot, 21, ótimo, 12. Olímpico 06, toque arremetido, autorizado, pista 0, vento 150 graus, 059. Pista autorizada, pista 0, vento 159. Pode ser a próxima azul 4207. Azul 4207, mantém um ponto de espera. Azul 4207, autorizado ali, mantém pista na zero. Mantendo zero. Olímpico 06, tocou e arremeteu aos 26, curva à esquerda, após travões norte da torre. Esquerda, né, por trás, através norte, Olímpico 06. Azul 4207, confirmando decolagem projetada, vento 150 graus, 069. Iniciando a decolagem 4207, azul. Olímpico 06, flutuo 1360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento, informo o Airbus da Avianca, ingressando na final de 10 minutos da Avianca. Acidente, pronto, Avianca, lá em 10 minutos, a direção 360 pela direita, Olímpico 06. Azul 4207, decolado 228, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Isso. Papa Romeu, Zulu Charlie, Mike, livre de acionar a reportagem. Livre de acionar a reportagem, Papa Romeu, Zulu Charlie, Mike. Salvador, bom dia, Oceané 6200 estabilizado, final da 10. Oceané 6200, bom dia, continue aproximação, guarde autorização de pouso para informação esquerda, P3 da Força Aérea, no circuito de tráfego, 1.000 pés, na perna do vento, sem interferência. Ciente do tráfego, 6200, obrigado. Ingressão na perna do vento, olho no pulso. Olimpo 06, alonga a perna do vento, aguarde para gerar base com o número 2. Para alongar, aguarde para gerar base com o número 2, Olimpo 06. Papá Romeu, Zulu Charlie, Mike, táxi autorizado, reporte um ponto velho da Papá para ingresso. Afirmo o povo autorizado, pistão 90, vento 150 graus 059, chanel 6200. Povo autorizado, chanel 6200, obrigado. Olimpo 06, autorizado de olhar base, aguardando pista no zero livre. Agilando base, guardando pista livre, Olimpo 06. Gente, inicialmente ali, mantém a guarda para a decolagem do Zulu Charlie Mike. Chanel 6200, no solo 33, para liberar via taxa Foxtrot, chame solo Salvador no 21, décimo almoço. 219, obrigado. O Zulu Charlie Mike decola de imediato, P3 da Força Aérea 5 milhas da 1-0. Gente, o vento 170 graus 9, nós aguardamos as transmissões de comunicações. Olimpo 06, autorizado toque permitido, pista 10, vento 170 graus 09, nós. Ele toque permitido, pista 10, vento 06. Papá Romeu, Pouso Charlie Mike, decolado aos 34, prossiga para o corredor achar inicialmente, suba e mantenha o número pés e chame o controle Salvador 120 decima 8. Camarão Controle 208, Olimpo 06, corrimento aos 36, autorizado curva esquerda, autorizado ingresso perna do vento, pista 10 a 4 para girar base. Girando perna do vento, correndo para girar base, eu vou para o Olimpo 06, informa a Arbaixada para ingressar no final de 10 milhas, 10 milhas da cabeceira, faça espera no setor com curva pela direita, 360, reporte interceptando a perna do vento, pistão 90. 360, reportando interceptando a perna do vento. Oriente 06, autorizado a alongar a perna do vento. Pistão 0, aguarde para liberar a base como número 2. Bom, aqui eu está liberando a perna do vento, guardando para liberar a base como número 2. Então 3436, me escuta? Tu escuta 3436, está passando Sintra. 3436, para informação, P3 da Força Aérea, no circuito de tráfego 10, na perna do vento ao número 3, sem interferência. Os autorizados pistão 10, vento 120 graus, 0 mínimas. Vive pouso na pista 10, ajusta no 019, da 3436, grato pela informação. Olimpo 06, autorizado a tirar mais, aguardando pista livre. Regina, não traz, vamos para a pista livre, Olimpo 02, 06. Bono 556, bom dia, mantém ponto de espera. Quem que mantém? 3436, no solo 42, a liberar via taxi Eco, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 299, bom dia. Papapapá Eco, Lima Ótica, liberação na reportagem. Eco, Lima Ótica, taxi autorizado, reporte no ponto de espera da Ótica para ingresso. Olimpo 06, autorizado toque remetida, pistão 10, o vento 140 graus 079. O toque remetido, pistão 0, Olimpo 06. Papaya, Pulmológico, autorizado em direto, reportaneado, pronto, captura 17. Ah, sim, então, já está pronto, já está pronto. Sim, decolagem autorizada, o vento 140.06. Autorizado, no decolagem de volante. Voo 156, autorizado, alinhar e manter, questão 10. Alinhe e mantenha 10, voo 156. Papapapai, é Lima Oscar, decolado às 4h05, eu sigo a litoral sul, a 500 pés, chame o controle Salvador, 120.8. Ah, 7 é Lima Oscar, chama o controle 120.8. Olimpo 06, estou com o RMT aos 4h05, autorizado curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão 90, aguarde para girar base. Esquerda, perna do vento, o pé já portará a página base. Luma 556, autorizado de decolagem, pistão 10, vento 140, grau 059. Autorizado de decolagem, não 10, 1.5. Como o Boeing da Lua, 9 milhas da final, no zero, alonga a perna do vento, aguarde para gerar base como número 2. Alonga o vento, aguardando para gerar base, puxa, 06. Oi, Salvador, bom dia, voo 962. Voo 962, bom dia, está em formação esquerda, P3 da Força Aérea Brasileira, 1.6, no circuito de tráfego, no zero, no intercept. O vento, 130, grau 059, pouso autorizado, pista no zero, voo 1962. Ele pousa, pistão 0, voo 9.6. Voo 956, decolado aos 4.7, chama o controle Salvador, 120.8, com voo. 120.8, 5.56, bom dia. Bom dia.